Está a começar Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A ciência como alavanca para o empreendedorismo. É por aí que vamos nesta emissão, conhecendo alguns exemplos que demonstram o que acabo de dizer. Medição da coluna a três dimensões, uma agência de criatividade, uma exploração de frutos silvestres e tecnologia para ajudar pessoas com deficiência. São apenas estes alguns casos de tantos negócios que, de norte a sul do país, podemos encontrar aliados ao ensino superior. Rómulo de Carvalho, o homem de ciência que escreveu A Pedra Filosofal, sob o pseudónimo de António Gedeão, também será evocado neste Ciência em Sintonia. Fique por aí e acompanhe mais esta emissão. A ciência tem dado um forte impulso ao empreendedorismo. Quantas empresas estão aí com forte implantação no mercado português e internacional depois de nascerem de ideias e projetos de investigação no ensino superior? São muitas. Poderia passar esta emissão a enumerar os casos de sucesso, mas vamos antes reservar os próximos 50 minutos para dar conta de iniciativas que potenciam negócios. Diogo Vasconcelos, o célebre português já falecido que dirigiu a multinacional Cisco, dizia que Portugal tinha de ser uma nação startup. Ora, aí está uma expressão muito em voga no meio académico e empreendedor. Startup significa o ato de começar algo. Empresas startup são jovens empresas, jovens e extremamente inovadoras em qualquer área ou ramo de atividade, mas muito ligado às tecnologias que procuram desenvolver um modelo de negócio. O termo startup começou a ser popularizado nos anos 90, quando houve a primeira grande explosão da internet. Muitos empreendedores, com ideias inovadoras e promissoras, encontraram financiamento para projetos que se mostraram ser extremamente lucrativos e sustentáveis em muito pouco tempo. Se lhe disser que a Google, a Apple, o Facebook, Yahoo, Microsoft e muitas outras germinaram nessa filosofia, talvez faça ainda mais sentido abordar a temática que escolhemos para este programa. Nesta questão, há um outro termo em inglês também bastante utilizado, spin-off, utilizado para descrever uma nova empresa que nasceu a partir de um grupo de pesquisa universitária ou um centro de pesquisa público ou privado, normalmente com o objetivo de explorar um novo produto ou serviço de alta tecnologia. É comum que as spin-off se estabeleçam em incubadoras de empresas ou áreas de concentração de empresas de alta tecnologia. Em Portugal, há diversas iniciativas para facilitar o empreendedorismo, destacando-se as incubadoras de empresas instaladas em universidades, mas não só. E é exatamente essa componente que nos interessa para já. Em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, este assunto é tratado ao mais alto nível, estando englobado na pró-reitoria para os projetos estruturantes da UTAD. Vamos até lá. No GAIVA, Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, abriram-nos a porta e é por aí que vamos. Esta estrutura já existe há vários anos, ainda que com outra designação, e tem associado uma incubadora de empresas desde 2010. Vera Medeiros, responsável pelo GAIVA, afirma que hoje a incubadora tem outra dimensão e está a crescer. Funciona como uma ligação à comunidade e aos alunos e depois transportando para a comunidade em geral, ou seja, é o apoio aos diplomados e às entidades empregadoras, acaba por ser a ponte, as saídas profissionais, ajuda aos alunos quando saem a procurar o próprio emprego, ajuda muitas vezes quando eles requerem o apoio à elaboração de currículos, no apoio a entrevistas ou prepararem-se para tal. E depois temos agora já alguns protocolos que estão a existir para os alunos, ou quando estão no seu final de curso, irem fazer os seus estágios às entidades ou empresas, ou seja, faz esta ponte. A ligação às empresas também é grande e, neste caso, surgiram as tardes do empreendedor, que já foram semanais. Agora estão a ser realizadas duas vezes por mês. Isso foi uma maneira também de sensibilizar tanto os alunos como a academia para o empreendedorismo, para a inovação, o que é que eles realmente querem, a importância na criação do seu próprio emprego, e estas tardes trazem temas transversais, ou seja, acaba por lhes dar alguma luz do que é que eles, no fundo, depois podem querer seguir, tanto na parte da tecnologia como na preparação dos planos de negócio, onde é que podem ir procurar muitas vezes fundos ou empréstimos, na elaboração do currículo, como eu disse, como é que eles devem procurar ou organizar a sua rede de contactos, networking, tudo isso. Quem é que participa nessas tardes do empreendedor, para além de... Nos participam os docentes, divulgamos para o público, em geral, a comunidade e as empresas de proximidade. Muitas vezes fazemos a ponte com o Nervir, porque é uma das pessoas que é uma instituição, entidade, é o núcleo de empresarial de Vila Real, que nos faz a ponte depois para o exterior. Os alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro procuram cada vez mais a incubadora. Garantia de Vera Medeiros. Não sei se tem a ver com a situação económica ou social atual, se têm uma visão diferente, que veem que sair da universidade não há emprego garantido, e têm-nos mesmo ainda em alunos, não é, que ainda estão a estudar, e vêm-nos procurar numa perspectiva de ideia de negócio e para, no futuro, fazerem ou criarem a sua própria empresa. E aí têm apoio na mesma? Todos têm apoio. Ou seja, vir aqui à nossa incubadora, à maturação da ideia, ao apoio de consultoria sempre, depois tem o plano de negócios se a ideia realmente for para a frente, são elucidados sobre os fundos, sobre como procurar os meios de financiamento, todas as etapas até à criação do seu próprio negócio. Há muitas ideias, por vezes mais ideias do que planos, e por isso cada projeto tem um tempo próprio de maturação antes de se avançar com algo mais concreto. Uns chegam ao final, outros não, por isso também temos um número elevado de acompanhamento e de atendimento de ideias e de pessoas com a ideia, e depois chegamos à situação em que realmente quem está com as ideias no terreno é um número muito mais baixo, são 32 neste momento apoiadas. 32 ideias? Empresas, algumas já estão como empresas, umas são presenciais, outras virtuais, porque algumas não precisam do apoio, ou seja, virtual, porque vêm cá de vez em quando, e depois tem o apoio através de mail, de Skype, do que necessita. Dos 32 projetos mais maduros, alguns já deram origem a empresas, mas o número de ideias é claramente superior. Metade estão ligadas ao setor agrário. Depois há todos os outros negócios distribuídos entre serviços, tecnologia, turismo, enfim, há bastantes áreas. Mas a localização geográfica e as áreas académicas predominantes na Universidade de Trás-os-Montes obviamente condicionam a opção dos novos empreendedores. Empreender dá trabalho, não é só ter ideia. E depois tem que perceber que as coisas não são fáceis e vão chegar a momentos, mesmo em termos de burocracia, para ultrapassar, que vai ser difícil. Mas também dá gozo se as pessoas gostarem de fazer aquilo que realmente têm aptidão, ou era o que tinham idealizado. Porque muitas vezes é muito melhor ter algum sacrifício e fazer o que gostam do que depois andar aqui contrariadas todos os dias a fazer uma coisa que não gostam. Mas dá, tem que estar todos os dias a inovar, tem que estar todos os dias a ter algum espírito de sacrifício, isso sim, sem dúvida. A incubadora funciona, também funciona para pessoas de fora da universidade que queiram... Tem uma ideia e... Sim, funciona para o público em geral e não tem limite de idade. Por isso estamos abertos a toda a gente. Num dos pequenos gabinetes do pavilhão pré-fabricado de madeira, onde funciona a incubadora de empresas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estão três jovens. Duas raparigas e um rapaz. Foi ele, João Rebelo, de 26 anos, quem ficou de falar sobre o que fazem naquele espaço. Os três dão corpo à Lateral, uma agência de criatividade em Vila Real, mas, melhor do que eu, é ser ele próprio a fazer a apresentação de um projeto embrionário que, daqui por 2 anos, deve estar no mercado empresarial. Daquilo que nós fazemos, a nossa proposta de valor, no fundo, nós somos uma fonte externa de criatividade para as empresas. para que as empresas e organizações possam dedicar ao seu core business. Sempre que elas necessitarem uma fonte externa de criatividade, podem-nos recorrer a nós. Nós fazemos direção artística de projetos de comunicação, entre outras coisas. Temos um serviço de consultoria criativa e, no fundo, nós temos essa core competence, não é? Digamos assim, é a nossa especialidade, são as ferramentas criativas e dessa forma, nós, tendo em conta uma determinada necessidade que o cliente possa ter, pode ser uma necessidade de comunicação da sua própria marca ou de criação de uma marca ou de promoção de um determinado evento ou de promoção de um determinado produto, depende muito de cada projeto, é um caso. Nós trabalhamos um conjunto de áreas criativas, é assim que nós denominamos, desde design gráfico ao vídeo, web design, mobile apps, áudio, copyright, e tendo em conta então as necessidades específicas de determinado projeto, nós fazemos a direção artística do mesmo, fazemos uma proposta de um serviço completo, de valor acrescentado, e então pode ou não ser adjudicado, não é? E procedemos à execução, ou seja, nós operamos de uma primeira fase no nível estratégico e só depois é que operacionalizamos no nível tático, não é? Implementamos taticamente. João Rebelo é licenciado em Design Industrial com mestrado em Design de Desenvolvimento de Produto. A Lateral ainda não existe como empresa, está numa fase embrionária e na incubadora da UTAD começa a mexer-se. Nós temos que ganhar maturidade nas nossas competências, no tipo de produto que estamos a oferecer, não é? No tipo de serviço. Por outro lado, há todas as questões do modelo de negócios e da gestão que nós também temos que aprimorar e desse ponto de vista é um bocado complicado para nós, porque basicamente todos os nossos serviços é como se estivéssemos a colocar produtos no mercado, novos produtos no mercado constantemente, não é? Por isso, talvez a gente tenha que, nós tenhamos de demorar um pouco mais de tempo, não é? Porque temos que conseguir fazer as duas coisas simultaneamente. Porquê? Porque este projeto exige algum investimento em equipamentos e como nós não temos, não nos queremos endividar, não queremos recorrer a esse tipo de, pronto, a créditos e essas coisas, queremos conseguir ir desenvolvendo devagarinho, de forma sustentável e ir capitalizando o negócio com os trabalhos que vamos realizando, e estamos a demorar algum tempo, não é? Que se calhar de outra forma ou noutros tempos, onde o recurso ao crédito ou ao dinheiro seria mais fácil, não é? Isso não iria acontecer. Desse ponto de vista, estar aqui na incubadora é fundamental para nós, porque nos permite não só ter apoio na questão da consultoria, não é? Temos aqui pessoas que nos dão esse apoio, que nos explicam como melhor fazer, como melhor elaborar um plano de negócios, aqueles meandros todos, não é, do negócio. E por outro lado, temos um espaço estável que nos permite algumas condições para podermos trabalhar confortavelmente e manter um nível de profissionalismo que nestas questões, quando se estão a começar ideias de negócio novas, é um pouco complicado. E eu quero dizer isto, é um espaço certinho, com um horário certinho, com acesso à internet, a telefone, a impressora e a um ambiente mais profissional, digamos. Se estivéssemos em casa ou se estivéssemos num outro sítio, não é? Estaríamos um pouco deslocados desta realidade, não é? E como somos muito jovens e como não estamos propriamente, quer dizer, não somos empresários de longa data, não é? Somos jovens, estamos a aprender a ser empresários, não é? E estarmos deslocados deste ambiente seria, o percurso seria muito mais difícil e iríamos cometer muitos mais erros do que estamos a cometer, não é? E assim temos um melhor aconselhamento. A criação do próprio emprego é uma das razões de existência do GAIVA, o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, criado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nós aparecemos aqui por sugestão de outros colegas nossos que tinham conhecimento deste espaço e assim que demos início ao nosso projeto e começamos a desenvolver a nossa ideia, e viemos cá e conseguimos uma reunião aqui com os responsáveis e foi-nos apresentado o conjunto de vantagens, no fundo, que nós podíamos obter aqui na incubadora do GAIVA e assim que pudemos ter o nosso espaço, o nosso gabinete, viemos para cá e nunca mais de cá saímos. A nossa previsão é que ao fim de dois anos, no final dos dois anos, consigamos ter a empresa devidamente coletada e estar a trabalhar tal e qual como uma empresa trabalha. Portanto, pôr um ponto final àquilo que se chama uma primeira fase de incubação. Nós até agora estivemos em pré-incubação, agora há cerca de uns meses entramos em incubação e ao fim destes dois anos queremos então acabar com esta fase, não é? E nascer, digamos assim. A Lateral são três jovens que vestem a camisola. O João Rebelo é da área do design industrial, mas há claramente outras valências. Nunca estudei aqui em Vila Real, contudo, a minha colega, os meus dois colegas atuais, não é, que são a Joana Lopes e a Nicole Mendes, tiraram ambas licenciatura em Comunicação Multimédia aqui na UTAD, e a Nicole tirou mestrado também aqui na UTAD e a Joana tirou uma especialização também no Porto, no IPP. De início o projeto começou com quatro membros. Dois deles já não estão neste momento no projeto, já saíram e têm outras coisas. Eu e a Joana continuamos e neste momento temos agora a Nicole, que assume outro tipo de valências, outro tipo de competências que nós não tínhamos e, no fundo, complementa a equipa. João conta que a maior dificuldade da equipa tem sido o acesso ao equipamento. Adquirir tecnologia continua a ser o principal entrave. E para quem agora está a pensar lançar-se num destes projetos, nada de medos. É o conselho deste jovem empreendedor. Mas atenção, é preciso dedicar-lhe tempo. Quando se abraça um projeto desta natureza, nós temos que partir do princípio que vamos estar dedicados a esse projeto nos próximos, pelo menos, nos próximos 2 anos. Se queremos mesmo que funcione. E às vezes é preciso abdicar de outras coisas que um trabalho mais estável, digamos assim, quando se trabalha por conta de outrem, não é? Um trabalho mais estável, há um horário mais fixo, não é? Há um conjunto de responsabilidades mais... As responsabilidades são mais balizadas, digamos assim. Quando se trabalha por conta própria, tem que se ter mesmo amor ao projeto, tem que se ter amor à camisola, tem que se estar disposto às vezes a fazer sacrifícios. Às vezes é difícil perceber se até que ponto é que vale a pena, não é? Fazer isso, não é? Agora, vale sempre a pena, isso sim, quando se tem uma ideia, utilizar os recursos que a universidade está a disponibilizar e vir saber quais são as possibilidades, qual é este mundo de possibilidades que nós temos. E tem notado no mundo académico, nos seus colegas, motivação para empreender um negócio próprio? Tenho. Eu penso que isso é uma tendência. Durante muito tempo em Portugal isso foi esquecido e eu penso que o modelo de ensino, de certa forma, estava completamente descontextualizado daquilo que iria ser o futuro. Não estava preparado, porque o modelo de ensino está ainda hoje está preparado para que as pessoas aprendam respostas que já existem, para problemas que já existem. Quando o modelo de ensino, na minha perspectiva, devia ser orientado para que as pessoas questionem, façam perguntas ou criem problemas que ainda não existem, e tentar criar respostas para problemas que ainda não existem. E, no fundo, é isso que é um projeto de empreendedorismo. Por outro lado, as crises têm este aspecto positivo, apesar de tudo o que há de negativo, não é? Têm este aspecto positivo que é, obrigam ou exigem que as pessoas procurem dentro do seu interior, não é? Dentro da sua zona, o melhor que têm e desenvolvem os seus próprios projetos. Agora, é pena que tenha que ser em momentos de crise, é pena que isto não seja incentivado sempre, e principalmente quando não há momentos de crise, que é quando há mais possibilidade para que os projetos realmente prosperem, não é? E quem fala assim tem opinião, tem ideias próprias e convicções. É João Rebelo, um dos elementos da Lateral, um projeto de agência criativa que está a desenvolver-se em Vila Real. Outro caso que vamos agora conhecer, muito representativo das áreas académicas predominantes na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas também emblemático do ponto de vista da condicionante geográfica. Eu chamo-me Rui Lagoa, sou residente em Covelo, Tolões, Freguesia, Conselho de Vila Pouca de Aguiar. Tirei Engenharia Agrícola e, por gosto e opção, que tirei esse curso e abri uma empresa de pequenos frutos. Eu produzo mirtilo, produzo framboesa, morango, de uma variedade pequenina, mas muito aromática, que eu faço questão de ter isso, que é Marrato Bois. Tem um aroma que é magnífico e um sabor esplêndido. Tenho groselha e, além disso, faço viveiro de plantas aromáticas e condimentares. Plantas com os aromas mais diversificados. E tenciono, num de futuro próximo, fazer visitas guiadas à exploração. Rui Lagoa, 35 anos, agrónomo de formação, trabalha atualmente no Laboratório de Solos da UTAD, mas sempre sentiu necessidade de ter algo próprio e ligado à terra. Há uns tempos incendiou às gargalhadas um encontro de empreendedores quando disse que, no último aniversário da mulher, à falta de melhor, ofereceu-lhe uma moto roçadora. Eu sou agrónomo de formação, mas nasci numa aldeia pequenina, fui criado com pais, avós, a minha avó sempre viveu da agricultura e eu amo-a muito e sempre cresci com ela, fazia as tarefas todas com ela, desde tínhamos vaquinhas, terrenos, fazíamos batata, milho e sempre ganhei o gosto pela terra. Isso é que me fez vir para a agrícola. Também não era grande aluno, não tinha boas médias, mas foi a primeira opção e foi por um gosto que vim para este curso. Também conheci a minha esposa no curso, ela é com o mesmo gosto que eu e trabalha tanto como eu e fica contente quando eu lhe ofereço até um utensílio agrícola, o que outras levariam a mal, que deveria oferecer um spa, uma viagem à Madeira, ela fica contente com uma roçadora. É triste dizer isto, mas é muito engraçado. Triste, mas é muito real e genuíno. É sim, é. Eu disse isso num colóquio e riram-se todos. É engraçado, único quase. Para aproveitar terreno e expandir o gosto pela agricultura, Rui elaborou um projeto de jovem agricultor para uma pequena exploração de frutos silvestres e bateu à porta da incubadora da UTAD. Ajudaram-me a amadurecer essa ideia. Arranjaram-me uma empresa que é da incubadora também, que é a Lateral, que me fez todo o processo de registar a marca, tenho uma marca, de ter um logotipo para a marca, de ter rótulos para as compotas, que também faço compotas, licenciamentos e publicidade. Na incubadora tive acesso a essas empresas e a algum mercado. Estava dado o primeiro passo para a Covelo, a empresa do jovem empreendedor que tira do minifúndio da Terra Fria Transmontana todas as potencialidades. Agora está a ressuscitar o gosto pela agricultura. Como dissemos há pouco, tinha-se e hoje em dia ainda se tem a agricultura como um parente pobre. Só ia para a agrícola quem não tinha média para o resto. Só é agricultor, hoje ainda há uma vergonha menos camuflada, mas ainda se fica, eu sou agricultor. É algo que desprestigia, mas com este novo quadro e com alguma dinâmica que se está a dar, com o regresso dos jovens, até com a falta de oportunidades nos outros setores e por obrigação, estão a regressar à terra. E talvez agora comece a haver mais dinamismo, comece a haver mais gosto e sentir-se que se pode fazer mais e que se pode viver e bem da agricultura. Está a ouvir Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Havemos de voltar ainda à incubadora de empresas da UTAD. Agora vamos ter notícias, outras notícias. Ainda antes, uma pergunta de ciência para testar níveis de conhecimento. As respostas são muito fáceis. Em quantos compartimentos se divide o coração humano? Em 4, 2 aurículas e 2 ventrículos. A resposta é básica, não é? Outra ainda. Aceleração e velocidade significam a mesma coisa? Não. Não porque a aceleração é a mudança de velocidade. Estas duas questões foram retiradas do Quiz for You, jogo de ciência. Em cada 10 portugueses, 7 sofrem de dores nas costas. O problema afeta 72% da população. As doenças relacionadas com a coluna são também a segunda maior causa de reformas por invalidez. Muitas vezes, quem tem problemas de coluna não sabe que os tem. Para facilitar o diagnóstico na população, uma equipa da Universidade Nova de Lisboa está a desenvolver um aparelho para medir a coluna a 3 dimensões. O coordenador do projeto, Pedro Vieira, explica que o objetivo é identificar distâncias entre as apófises, os nódulos que todos temos na coluna. Exatamente. Os nódulos da coluna são identificados, sempre posto lá uma marca azul, fluorescente, e depois há uma câmara que olha onde é que estão os pontos e faz o laser passar por cima dos pontos. Quando o laser passa por cima dos pontos, consegue-se saber a coordenada X, Y, Z, portanto, as coordenadas espaciais desse ponto. E a seguir vai à procura do seguinte. Um laser e uma câmara são a coluna vertebral do projeto. Se nós soubermos a posição espacial de cada apófise da coluna, nós conseguimos reconstruir, pronto, como é que as apófises se distribuem no espaço. Nós sabemos que as apófises estão ligadas às vértebras, portanto, é o extremo da vértebra, e que as vértebras estão ligadas umas às outras com os discos intervertebrais, que são basicamente donuts de borracha, é mais ou menos. E, portanto, eles estão ligados e, portanto, por isso é que há flexibilidade entre as vértebras. Se nós soubermos onde é que estão os apófises, sabemos que existem estes discos, sabemos que a coluna suporta a carga do corpo, através das costelas e a propagação da carga, nós sabemos as forças que estão envolvidas, nós conseguimos saber, ok, se existe esta posição das vértebras, então a coluna vai ter, todas as vértebras vão ter de assumir esta posição, usando um princípio da natureza que é o princípio da energia mínima, ou do menor esforço, dizendo em linguagem comum. Porque o sistema vai convergir para como fica mais estável. Mais estável é menor energia. Nós conseguimos saber a forma da coluna. E isto usando apenas um sistema com uma câmara e um laser para identificar onde é que estão os pontos. Uma das vantagens é que o sistema não é invasivo. Pode substituir as radiografias e aplicar-se a crianças e a grávidas quantas vezes se quiser. O problema da recolha de informação também é mais rápido e permite que em poucos minutos sejam feitas várias leituras à coluna do paciente. Se a coluna está direitinha, se está torcida, se as vértebras estão torcidas, porque sim, se uma vértebra estiver demasiado torcida relativamente à outra, pode provocar uma hérnia no disco, que é uma coisa verdadeira. E isso nós conseguimos ver, porque se a vértebra, por exemplo, se torcer demasiado, as apófises vão se afastar. E nós sabemos mais ou menos qual é a dimensão das vértebras, porque a dimensão das vértebras que as pessoas têm é proporcional à sua altura. Com um desvio mínimo, mas é proporcional. Se soubermos as apófises, sabemos que existem os discos e as vértebras em determinados tamanhos, então, para a apófise ser encontrada ali, a vértebra tem de estar naquela posição, obrigatoriamente. Só há uma posição que verifique isso. A investigação está a ser feita por alunos e professores em parceria com uma empresa spin-off da Universidade Nova. Foi desenvolvida inicialmente no Departamento de Física da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e foi desenvolvendo um sistema mecânico onde se fez a primeira validação científica do projeto. Depois achou-se que era necessário melhorar a instrumentação, pôr o projeto mais automático e melhorar os modelos matemáticos. Foi aí que a empresa entrou. E a empresa entrou um bocado no seu know-how de instrumentação para fazer o processo completamente automático. E também coordenar um bocado as equipas que iriam fazer a parte de algoritmização matemática e isso. Portanto, é um projeto que está a ser feito neste momento numa parceria 50-50 entre a universidade e a empresa. Um projeto para conseguir avaliar melhor o estado da coluna. Pretende-se um instrumento útil para contrariar as estatísticas da população sobre dores nas costas. Conhece esta letra? Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida. A canção chama-se Pedra Filosofal. O autor é António Gedeão, pseudónimo de Rómulo de Carvalho, nome célebre da ciência e da poesia em Portugal. Rómulo Vasco da Gama de Carvalho foi aquilo que se pode chamar um homem dos sete ofícios. Professor, pedagogo, divulgador científico, historiador da ciência e da educação. E poeta, neste caso sob pseudónimo. O ponto de partida de uma vida inteiramente dedicada à investigação científica e à poesia tem início em Lisboa, a 24 de novembro de 1906. Os primeiros anos de escola foram passados nas salas de aula do Colégio Santa Maria, do Liceu Gil Vicente e da Faculdade de Ciências. Em 1908, muda-se de armas e bagagens para a Cidade Invicta, onde se matriculou no curso de Ciências Físico-Químicas da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Concluiu em 1931. 3 anos depois, já em Lisboa, tem boa nota no exame de Estado para o ensino liceal. As primeiras aulas são dadas no Liceu Camões. Foi ainda professor no Liceu Normal Dom João III, em Coimbra, mas voltaria à capital para fazer parte do quadro de docentes do Liceu Pedro Nunes. Enquanto esteve a dar aulas na Cidade dos Estudantes, entre 1950 e 1957, Rómulo de Carvalho dá início ao trabalho de investigação em História da Ciência em Portugal. Ferreira da Silva, Homem de Ciência e de Pensamento, foi a primeira obra publicada. Estávamos em 1953. Confesso apreciador da ciência do século XVIII, o historiador justificou-se décadas mais tarde, dizendo que esse foi o período durante o qual foram feitas as principais transformações nos métodos de ensino. A Igreja era confrontada pelos filósofos e Rómulo de Carvalho quis saber quais os homens da ciência em Portugal que assumiram esse protagonismo. Enquanto historiador, Rómulo colocava lado a lado a atividade científica e a pedagogia didática. Resultado disso viria a ser a publicação da História do Ensino em Portugal, obra de referência no estudo do sistema educativo nacional. Embora trabalhasse na área das ciências, o professor historiador nunca deixou de lado uma paixão que lhe foi incutida desde cedo pela mãe, a poesia. Mas não achava que os poemas tivessem qualidade suficiente para serem publicados, só a participação num concurso o fez mudar de ideias. Apenas aos 50 anos, Rómulo de Carvalho publicou o primeiro livro de poesia. Chama-se Movimento Perpétuo e foi escrito sob o pseudónimo de António Gedeão. A mistura entre ciência e poesia revela-se nos escritos. Rómulo de Carvalho considera até que a literatura e as ciências completam-se na perfeição. António Gedeão foi recebido pelos críticos com surpresa, pelo desconhecimento total do poeta, mas também com entusiasmo por causa da originalidade da poesia. Pedra Filosofal ficará para sempre na história como o poema mais emblemático e conhecido de Gedeão, tornando-se um hino à liberdade e ao sonho. Toda uma geração que viveu a ditadura ouvia os versos com esperança renovada. Cantado e musicado por Manuel Freire, o poema atinge grande sucesso e expansão. A canção fica para a posteridade na Galeria das Canções de Abril. Aos 90 anos, Rómulo de Carvalho recebe das mãos do Presidente da República, Jorge Sampaio, a Gran Cruz da Ordem de Mérito de Santiago de Espada. Depois da vida e obra de mais uma personalidade da ciência portuguesa, regressamos a Vila Real e à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Voltamos a entrar no GAIVA, o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, estrutura onde funciona desde 2010 uma incubadora de empresas aberta às spin-off que nascem no seio universitário, mas também aberta à sociedade civil. Já ouvimos alguns exemplos no início desta emissão. Vamos a outro, porque mais à frente ainda temos prevista uma paragem no Politécnico da Guarda. Para já, Pedro Matos, um engenheiro civil transmontano no desemprego que deu vida à Doorwalk, empresa de 2013 que nasceu de uma ideia já antiga, o touring cultural. A pé, de mota ou carrinha de sete lugares, pretende-se mostrar a região demarcada do Douro. Os hotéis da região já começam a procurar esses serviços para oferecer aos clientes que chegam, essencialmente, dos centros urbanos. O GAIVA foi fundamental no arranque deste projeto. Isto surgiu por um contacto de uma pessoa que é cá funcionário e apresentou-me o GAIVA e o ninho da empresa assim numa conversa breve. Entretanto, dirigi-me aqui e, com o apoio dos elementos aqui do GAIVA, comecei a construir a empresa em si, os estudos preliminares, os estudos de mercado, as previsões de vendas e esses estudos económicos. Tenho aqui um local de onde posso trabalhar na empresa, posso pedir apoio às pessoas que estão aqui, aos técnicos, não só apoio prático, como também em algumas conversas, em algumas tentativas de parceria, mesmo entre as pessoas que estão aqui e as empresas que estão aqui incubadas. E também tenho feito uma coisa, que é, tenho assistido a quase todas as tardes o empreendedor, que nos mostra algumas vertentes que nós nem pensávamos nesses assuntos, mas que são reais e que cada um sabe mais ou menos da sua matéria e vai transmitindo aos outros algumas ideias e algumas experiências, que é bom. Que é para adaptarmos ao nosso projeto. Pedro Matos e a Doorwalk estão sediados em Santa Marta de Penaguião, mas os laços são estreitos com a incubadora que funciona na UTAD, em Vila Real. Agora, tecnologia ao serviço de pessoas com deficiência no Instituto Politécnico da Guarda. Vamos conhecer o Magic Key, um projeto de investigação já de 2002, que deu origem a uma spin-off. A empresa começou a funcionar em 2011, sob o lema Estudamos Problemas, Produzimos Soluções. Trabalham na Magic Key três pessoas a tempo inteiro. Três antigos estudantes do Politécnico da Guarda, mais um colaborador externo. Luís Figueiredo, professor do Politécnico, é o sócio-gerente da empresa e foi responsável pelo projeto. Luís sempre gostou de processamento digital de imagem e, como tem uma ligação ao mundo das pessoas com deficiência, a esposa é professora do ensino especial, lembrou-se de aplicar os conhecimentos na área para criar valor e algo que ajudasse os outros. Tudo isso me fez procurar sistemas que permitissem que pessoas que não pudessem utilizar as mãos conseguissem interagir com o computador. Portanto, esse foi o ponto de partida. Depois, a partir daí, obviamente, muitas outras coisas foram desenvolvidas neste projeto. A empresa Magic Key tem várias aplicações que ajudam pessoas com deficiência. O Magic Eye é a principal aplicação. Essencialmente, a nossa principal base de trabalho é procurar soluções que facilitem o dia-a-dia de pessoas com graves limitações físicas. Neste momento, a principal aplicação que nós temos é uma aplicação que chama-se Magic Eye e que permite que pessoas que estejam completamente imóveis, que não conseguem falar, que não conseguem mexer um dedo que seja, mas conseguem mexer os olhos. E nós, através desses movimentos e só desses movimentos, conseguimos que ela consiga controlar completamente o computador. E a partir daí, ela pode escrever, pode ir à internet, pode ler livros, pode conversar com as outras pessoas através do computador, e portanto isto dá-lhe uma qualidade de vida muito, muito grande. Depois temos muitos outros sistemas, desde, por exemplo, uma cama que permite ser controlada apenas com comandos de voz. Portanto, imagine uma pessoa tetraplégica que está deitada na sua cama e no seu quarto e apenas falando, ela consegue dar ordens à cama e a cama obedece a essas ordens. E quem diz isso diz outras coisas, como por exemplo poder ligar ou desligar luzes, poder ligar ou desligar uma televisão, uma aparelhagem. Tudo isso é feito com controle de voz. Nós temos um lema que é: estudamos problemas, produzimos soluções. E portanto, cada problema que nós recebemos, procuramos encontrar uma solução. E nós temos uma particularidade de olhar para as pessoas com deficiência, não olhando para a deficiência que ela tem, mas para as capacidades que ela tem. E aquilo que nós pretendemos fazer é potenciar, com a tecnologia que desenvolvemos, as capacidades que essa pessoa tem, para que com essas capacidades e a tecnologia que desenvolvemos possa suprir as outras capacidades que essas pessoas não têm. Portanto, para nós importa-nos mais olhar para aquilo que as pessoas conseguem fazer do que para aquilo que elas não conseguem fazer. E o exemplo prático desta questão do olhar é um exemplo que mostra precisamente isso. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estão completamente imóveis, que para respirar precisam de estar ligadas permanentemente a um ventilador, que são alimentadas por uma sonda, que não conseguem mexer um dedo que seja para fazer um gesto, mas nós vimos que conseguem mexer os olhos. Então vamos aproveitar isso para, a partir daí, elas conseguirem comunicar, e conforme isso, muitas outras coisas. A ideia passa sempre por aí. Luís Figueiredo vai passando pelos vários produtos da empresa e vai explicando o conceito. Temos um exemplo daquilo que nós podemos fazer. Temos uma interface que, pronto, se a pessoa conseguir usar as mãos para ligar cada uma das coisas, pode fazê-lo. Portanto, nós fazemos isto com Magalhães precisamente para mostrar que qualquer computador dá para fazer isto, mas nós podemos fazer também isto com comandos de voz, ou isto também podia ser controlado com olhar, ou seja, este tipo de ações ser controlada não com as mãos, mas com olhar, ou com a voz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como é que nós podemos fazer isto. Eu vou ligar o reconhecimento de voz. E estando o reconhecimento de voz ligado, eu agora posso pura e simplesmente falar para o computador e dizer: liga luz sala, liga ventilador, sobe cabeça, desliga tudo. Na rádio não se vê, mas está tudo a funcionar com o reconhecimento de voz. Liga rádio. Portanto, nós com esta... Para estéreo, sobe estéreo. Para a história. Pronto, este é um género de interface que, para uma pessoa que esteja completamente, não é completamente imóvel, mas esteja deitada numa cama e não consiga usar os membros superiores, pode de facto interagir com o meio ambiente que tem à sua volta e controlar tudo aquilo que ele precisa. Pois, obviamente, poderá haver pessoas que, devido às suas limitações físicas, por exemplo, a fala pode estar afetada. E pronto, aí são precisos alguns cuidados especiais para se conseguir arranjar uma solução para essas pessoas, mas em regra conseguimos fazer isso. Aqui é um exemplo em que não há qualquer ligação entre ele e o computador e, portanto, toda a interação que ele está a fazer com o computador é a partir dos olhos. Pronto, e ele consegue interagir com o computador como qualquer pessoa faz normalmente com as mãos e faz isso apenas com os olhos. Portanto, consegue escrever, consegue navegar na internet, consegue fazer as coisas fundamentais que são necessárias para usar o computador. A aplicação informática que nós temos faz uso de uma câmara que deteta a direção dos olhos e, no fundo, para onde a pessoa olhar é para onde vai o cursor. Portanto, se a pessoa olha para a parte de baixo do computador, desloca o cursor para essa parte. Se olha para a parte de cima, desloca o cursor para a parte de cima. Portanto, no fundo, o computador determina para onde é que a pessoa está a olhar e leva o cursor para aí. Depois temos diversas formas de fazer os cliques, que pode ser através do piscar dos olhos ou pode ser de outras formas, mas pronto, damos sempre a possibilidade da pessoa interagir de uma forma completa e total com o computador. Repara esta forma simples de fazer o scroll de uma página para baixo e para cima, porque se ele olha para cima o texto é puxado para baixo, se olha para baixo o texto é puxado para cima, de forma a que o texto está sempre centrado. Portanto, ele quando olha para o centro o texto está parado. Se ele olhar agora um bocadinho mais para baixo, imediatamente o texto começa a fazer scroll. Isto permite a uma pessoa, por exemplo, ler um livro todo, ler um documento, sem ter que andar a puxar o texto para baixo ou para cima. Portanto, tudo isto de uma forma natural. Ou seja, toda a interface com o computador é feita só com os olhos. Portanto, não há nenhuma intervenção das mãos ou de qualquer outra parte do corpo. Convém aqui fazer uma ressalva. É claro que, para o sistema funcionar na perfeição, é preciso calibrar pessoa a pessoa e ter algum tempo de adaptação. Qualquer pessoa que nunca tenha usado um rato de um computador a primeira vez, que começa a usar o rato de computador, tem alguma dificuldade e precisa de tempo para conseguir, eventualmente, controlar devidamente o rato. Aqui é a mesma coisa. Portanto, é necessário algum tempo para a pessoa aprender a controlar o rato, mas depois consegue fazer perfeitamente. O sistema permite a qualquer idade a interação com o computador. A aplicação desenvolvida na Guarda permite fazer com os olhos tudo o que habitualmente é feito com as mãos. A velocidade não é a mesma, não pode ser, mas o mais importante é que se pode fazer. Luís Figueiredo, responsável pela spin-off, admite que no mercado existem outras aplicações semelhantes, mas substancialmente mais caras. Eu dou-lhe um exemplo. Quando nós começámos com esta aplicação, o preço de uma aplicação análoga vendida cá em Portugal, feita por uma empresa internacional, era 10 vezes superior ao nosso preço. Portanto, estamos a falar de uma ordem de grandeza muito, muito, muito diferente. Mesmo assim, verificamos que, por exemplo, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, por vezes, ainda vai comprar, através dos hospitais, das escolas, ainda vão comprar sistemas a esses países estrangeiros, quando temos cá produtos de melhor qualidade e mais baratos, que podiam resolver esta situação. Aliás, temos um testemunho recente que está na nossa página, precisamente numa situação dessas, em que foi atribuído um determinado sistema a uma pessoa, em que esse sistema na prática não funcionava bem, e depois a terapeuta que me conhecia chamou-me para ir fazer uma avaliação. Fomos lá fazer uma avaliação e de facto eles viram que o nosso sistema era muito melhor e de facto o nosso sistema funcionava. O resultado é que, como já tinha sido feita uma atribuição de um produto a essa pessoa, não pode agora num determinado prazo ser feita uma nova atribuição de um produto. Entretanto, estivemos a gastar recursos do nosso país para comprar algo estrangeiro, quando tínhamos cá em Portugal algo melhor. E o que é certo é que a pessoa não está servida, não tem o problema dela resolvido. Queixas, lamentos de Luís Figueiredo, que garante conseguir vender mais esta aplicação, o Magic Key, para fora do que aos próprios vizinhos. Não sei o que é que se passa aqui na cidade da Guarda, mas de facto não temos nenhum dos nossos sistemas na cidade da Guarda. Mas temos os nossos sistemas espalhados por todo o país, pelas regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e por muitos outros países, Espanha, França, Itália, depois temos na América Latina vários países, na América do Sul, portanto, digamos que o sistema está muito disseminado em diversos pontos, não só de Portugal, como do mundo. Nós não temos uma política de marketing muito agressivo, talvez seja uma falha nossa, mas fazemos o que podemos. Nós somos engenheiros, nós somos técnicos, não somos comerciais. Uma coisa é certa, a gama de oferta de aplicações para o mercado é ampla. Temos, por exemplo, sistemas de localização de pessoas, nomeadamente pessoas com Alzheimer, que se percam com alguma facilidade. Temos, através de dispositivos móveis, podemos fazer essa localização. Temos também sistemas de localização para viaturas. E depois trabalhamos em outras áreas, por exemplo, estamos a trabalhar numa cadeira também, não sei se dá para demonstrar, por exemplo, esta cadeira tem uma característica que é poder ser conduzida, portanto, aplica no fundo o mesmo princípio que já tínhamos do Magic Eye e no fundo ela permite ser conduzida apenas com o olhar, ou seja, para aquelas pessoas que não conseguem usar um joystick para controlar a cadeira, com este sistema podem conduzir a cadeira e, portanto, literalmente a cadeira vai para onde a pessoa olha. Se a pessoa olhar para a direita, ela vai para a direita, se olhar para a esquerda, vai para a esquerda e consegue controlar de uma forma completa. Portanto, vemos aqui o Nuno que está a controlar a cadeira. Portanto, como pode ver pelos olhos, portanto, a única forma de interação que ele tem são os olhos. E os comandos que ele dá, se ele olhar para a esquerda? A cadeira vai para a esquerda, se olhar para a direita, a cadeira vai para a direita. Quando olha mais para baixo, a cadeira vai para trás, se olhar mais para a frente, a cadeira vai para a frente. E pronto, ele consegue um controle muito preciso da cadeira. Depois ele próprio, com os olhos, através de uma sequência de piscar dos olhos, pode ativar e desativar a cadeira. Portanto, ele neste momento pode olhar para onde quer que a cadeira não se mexe e depois, se ele quiser, outra vez o controlo, pisca novamente os olhos com uma determinada sequência e imediatamente passa a controlar a cadeira. Ideias e projetos não faltam à Magic Key, empresa que nasceu no Politécnico da Guarda. Estamos, por exemplo, neste momento a ultimar um projeto que procura dar uma nova acessibilidade para os smartphones, portanto, porque pessoas que tenham pouca mobilidade nas mãos ou que não tenham aquela precisão de chegar com os dedos àqueles pontinhos pequeninos que nós temos que chegar para usar um smartphone, por isso simplesmente não o conseguem usar. E nós estamos a desenvolver uma aplicação que vai permitir às pessoas que não tendo precisão nenhuma, conseguindo apenas fazer toques, mas não importa se o toque é feito em cima, em baixo, no meio, não interessa a posição onde o toque é feito, é preciso é que o toque seja feito, e com isso consegue utilizar o telemóvel com todas as suas funcionalidades, desde enviar e receber SMS, navegar na internet, fazer e receber chamadas. Portanto, isso é uma mais-valia que nós vamos procurar dar, porque hoje em dia, cada vez mais com o desenvolvimento dos dispositivos móveis, cada vez mais as pessoas têm estes dispositivos móveis consigo e, infelizmente, há pessoas que não os conseguem utilizar e, portanto, é para essa gama de pessoas que nós estamos a trabalhar. Na parede do gabinete onde estamos, há um mapa onde aparecem sinalizadas algumas localizações para onde a empresa já exportou software. A internet tem dado uma ajuda substancial na metodologia do negócio. Há aqui duas situações diferentes. Há a Espanha, que é o país precisamente onde, a seguir a Portugal, onde nós temos mais sistemas e no caso de Espanha, fomos nós que fomos ter com eles e procurámos contactos em Espanha para tentarmos disseminar os nossos produtos. Em todos os outros países foi apenas através da internet, portanto, as próprias pessoas contactaram-nos, portanto, conhecendo, ouvindo falar nos nossos produtos, e a partir daí pediram, portanto, e nós enviamos e damos toda a formação, toda a assistência técnica, damos pela internet. Luís Figueiredo também diz que é possível comprar fisicamente os equipamentos ou aplicações da Magic Key, e neste aspecto dá grande relevo a uma parceria com a Fundação PT. O acordo, além de subsidiar os equipamentos ou o software, permite que qualquer pessoa os adquira nas lojas Portugal Telecom. Feito o balanço de mais de 10 anos de projeto, embora a vertente de negócio seja muito mais recente, o professor engenheiro e sócio-gerente da empresa olha para trás e vê reconhecido o investimento com o aumento da qualidade de vida dos deficientes. Nós já tivemos imensas pessoas, infelizmente muitas delas, porque nós lidamos com pessoas que estão, na maioria das vezes, na fase terminal das suas vidas, nomeadamente pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, e por essa razão já foram imensas as pessoas, os nossos mais clientes, mais nossos amigos que faleceram, porque nós estamos nesta fase final da vida deles, mas o testemunho que temos sempre é que, seja um ano, sejam dois anos que a pessoa está com o nosso sistema, temos a certeza que a qualidade de vida dessas pessoas na sua fase final é completamente diferente. E depois temos também, obviamente, situações de pessoas que já usam este sistema há 5, 6 anos. Penso que há um senhor no Porto, que é o mais antigo, que ainda não faleceu, o José António, o despachante oficial, que seguramente já vai para aí para o 6º ano que está a utilizar este sistema. Nós temos situações, por exemplo, de crianças com paralisia cerebral que nunca na vida tinham escrito, nunca tinham usado um computador, e depois começaram a usar isto e começaram a escrever, começaram a usar um computador, e tenho um mail de uma jovem dessas que no Natal de, se não me engano, 2011, me mandou um postal de boas festas. Quer dizer, essas coisas mostram o quanto é possível uma pessoa evoluir. E, portanto, só quem usa isto mesmo no dia-a-dia é que percebe a importância que estas tecnologias têm para estas pessoas. É a tecnologia e a ciência do Instituto Politécnico da Guarda ao serviço de pessoas com deficiência. Mesmo não havendo uma incubadora de empresas, a spin-off Magic Key está ali instalada com benefício para as duas partes. O Instituto é um sócio da empresa e, como tal, temos acesso às instalações do IPG, e é um custo a menos que temos, porque se estivéssemos no exterior teríamos que pagar o aluguer do espaço, e neste caso não pagamos. Por seu lado, o Instituto tem aqui também uma mais-valia em termos de promoção do próprio Instituto, porque sempre que há uma visita de estudo, sempre que vêm entidades, este é sempre um ponto obrigatório que vem aqui. E depois, mesmo em termos de comunicação social, certamente não haverá nenhum outro trabalho feito aqui no Instituto que tenha uma visibilidade mediática tão grande como Magic Key. Fica por aqui este Ciência em Sintonia. Este é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt e em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt.